A verdade é que estou muito feliz de compartilhar a palavra com os irmãos nessa manhã, até porque eu vou falar de um dos assuntos que eu mais gosto na Bíblia, que se trata de louvor, de adoração e o que significa isso nas nossas vidas, o que significa a música na vida do cristão. Às vezes eu acho que a gente fala pouco sobre isso, apesar da gente praticar bastante. Se vocês observaram, a gente ficou 36 minutos, a não ser 100, então uns 30 minutos praticando isso, louvando, adorando ao Senhor, mas por vezes a gente faz isso no piloto automático, meio sem saber talvez o porquê, ou por um acaso, quando você chegou na igreja, recém se converteu, você perguntou para o pastor, por que que, pastor, as pessoas levantam as mãos? Alguém chegou a fazer essa pergunta? Pode levantar a mão, se não for muito incômodo? Uma pessoa, duas, três... A gente levanta porque os outros levantam, né? Chegou a perguntar para o pastor, pastor, por que que a gente fecha os olhos? Talvez não. Por que que a gente canta louvores antes da palavra? Talvez a gente não se pergunte e nem sabe o porquê, mas a gente está acostumado a fazer isso. E nessa manhã eu gostaria que a gente fizesse algumas dessas perguntas e na medida do possível tentasse responder, amém? Bom, eu quero falar então sobre música, louvor e adoração, e nada melhor do que começar pelo começo. Deus deu muitos presentes para a humanidade quando Ele a criou. E eu gostaria de falar sobre três em especial, antes de que a gente entrasse na questão da música. São eles os três especiais que Deus deu para a humanidade. É a autoridade, ou o poder, o casamento e o sexo, e por último, a música, o louvor e a adoração. Espero que vocês, né, não tenham se escandalizado com o casamento e o sexo. Se talvez o casamento e o sexo não é o presente para alguns, né, espero que se torne depois dessa palavra. Mas eu não vou falar sobre isso hoje de manhã, eu vim falar sobre arte e sobre música, beleza? Bom, lá em Gênesis 1, se vocês querem abrir comigo, Gênesis 1, vamos começar pelo começo, e a gente vai dar uma passeada pela Bíblia para ver o que significa louvor, o que significa adoração. E lá em Gênesis 1, Gênesis 28, dois desses presentes são citados por Deus. Gênesis 1, 28 diz assim, e Deus os abençoou, falando de Adão e Eva, e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bom, os dois primeiros presentes que Deus dá para a humanidade, então, é que eles fossem fecundos, que eles tivessem uma família e se multiplicassem. Por isso eu falei sobre casamento e sexo. E a outra é sobre o domínio que o ser humano pode exercer sobre a criação e que Deus deu. E aqui a gente fala sobre autoridade e poder. E talvez por isso que essas são as duas coisas que regem o mundo. Sexo e autoridade. Porque foram presentes que Deus deu para o ser humano e que, infelizmente, depois da queda, foram distorcidos pelo diabo e pelo pecado. Agora sobre a música. Se vocês gostariam de me acompanhar até Gênesis 4... Gênesis 4, 21. Talvez vocês nunca tenham lido esse verso. Gênesis 4, 21 diz assim. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. O que significa isso? Deus deu a música, Deus deu a arte para o ser humano. E esse cara chamado Jubal, ele foi presenteado e foi o pai de todos os músicos. Então, a música é um presente e a arte é um presente de Deus para a humanidade. Ainda que ela seja muito distorcida na sociedade e a gente não precisa dar exemplos práticos, é só vocês ligarem a televisão. Obrigado. É só vocês ligarem a televisão que vocês vão ter os exemplos que vocês quiserem de que a música e a arte no nosso meio têm sido distorcido. Agora, não é porque foi distorcido que deixa de ser um presente da parte de Deus. Não é porque o casamento, o sexo ou a família tem sido distorcido na sociedade, é que não deixa de ser um presente de Deus. Não é porque o poder e a autoridade que nos foi dada por Deus tem sido distorcido na sociedade, que também não é um presente de Deus. Então, a música é um presente de Deus, e esse Jubal foi o cara, o pai de todos os músicos. E hoje eu gostaria que a gente lesse uma série de versículos na Bíblia que mostram de como a música se relaciona com o povo de Deus. E a gente pode pular para o versículo 23, 4, 23 ainda de Gênesis, onde aparece o primeiro relato de uma canção, por se assim dizer, ou de uma música. Gênesis 4, 23, o primeiro registro. E disse Lameque às suas esposas, Adá e Zilá: ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E talvez quem tem as Bíblias mais antigas, esses dois versos estejam centralizados. Sabe quando se põe no Word, tu põe centralizar? Sempre quando aparece centralizado na Bíblia, significa que é ou um poema, ou uma citação, ou uma canção. E esse é o primeiro registro de uma música na Bíblia. Não é a música mais bonita, não é um louvor ao Senhor, e se alguém lê, parecia músicas do tipo Racionais, que fala sobre morte, ou talvez músicas do tipo Reginaldo Rossi, ou músicas do tipo, não sei, alguma banda que não fala sobre Deus, e esse é o primeiro registro da música. Então, Deus dá um presente para a humanidade, mas de novo eu digo, nem sempre a humanidade sabe usar os presentes que Deus dá. Agora é interessante que desse registro de música, de canção, como vocês queiram chamar, a gente vai dar um salto lá para Êxodo 15. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 15. Parece que desde lá de Lameque, em Gênesis 4, 23, a música foi esquecida pela humanidade, ou se não foi esquecida, pelo menos não foi registrada aqui na Bíblia. Outros povos também tinham contato com a música, mas o povo de Deus, de Gênesis 4 até Êxodo 15, a gente não encontra outro registro. E lá em Êxodo 15 diz assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Provavelmente, a música no meio do povo de Deus tinha caído no esquecimento, e quem revive ela é o grande Moisés. Contextualizando, o que havia acontecido nesse episódio, se vocês se lembram? Moisés tinha negociado inúmeras vezes com o faraó estava com o coração duro, vieram as pragas, e finalmente, após a última praga, o povo de Israel é liberto, e eles saem em direção à terra prometida, ainda que tenha demorado. Mas eles então se topam com o mar e com um exército egípcio atrás deles. Então o mar se abre de forma milagrosa, e após eles passarem, Moisés revive algo que talvez no coração deles estivesse apagado, por causa do jugo de escravidão, mais ou menos 400 anos. E eu entendo aqui uma coisa: por que que nós, quando viemos para a igreja, às vezes temos dificuldade de entender qual que é o papel do louvor e da adoração? Porque quando nós vivíamos no jugo de escravidão, baixo o pecado, baixo o mundo, debaixo da mão do diabo, a música e a arte, para nós, tinham um papel. E quando a gente chega na igreja, é difícil de mudar esse chip, de mudar essa chave, e passar a entender que a arte e que a música é um presente da parte de Deus. Que a arte e a música faz parte do culto a Deus. E por vezes nós não conseguimos louvar o Senhor, por vezes nós não conseguimos cantar louvores a Ele, nós não conseguimos, como a gente fala, sentir a presença dEle no momento de louvor, porque talvez o nosso coração ainda assimila coisas ruins, como do tempo de escravidão com relação à arte, com relação à música. Porque aqui diz que Moisés e os filhos de Israel louvaram ao Senhor. Então eu acredito que Moisés conduziu o povo. E essa é a razão de que a gente tem pessoas aqui em cima conduzindo a gente em louvor e adoração. Não é porque eles são melhores, não é porque eles são mais santos. Inclusive alguns de vocês são mais santos dos que estão aqui em cima. Mas não é por isso, mas é necessário que alguém conduza os filhos de Israel e agora aqui nós, como povo de Deus, em louvor, em adoração. E esse momento de louvor e adoração é precioso. Não é um momento de a gente encher linguiça no culto, não é um momento da gente ir tomar água ou ir no banheiro, é um momento da gente chegar diante da presença de Deus. É um momento da gente se lembrar de como Deus nos libertou da escravidão, assim como o povo de Israel se lembrou nesse momento que o mar se fechou. Agora, vocês conhecem a história? E sabem que o povo de Israel não louvou o Senhor o tempo todo. Conhecem a história e sabem que logo depois que eles viram o mar se abrir, eles já começaram a reclamar porque não tinha comida. Quantas vezes a gente passa por uma situação milagrosa na nossa vida e Deus permite a dificuldade para que o milagre aconteça, para que a gente possa se aproximar dEle, seja através da música, seja através da adoração. E isso com mais intensidade. Ou não é verdade que quando a gente está em dificuldade, a gente vem para a igreja, levanta as mãos, fecha os nossos olhos, ora, diz, bah, podiam ter tocado mais um louvor. E quando está tudo bem, a gente diz, bah, quando é que o pastor vai entrar para pregar? Não aguento mais o louvor. Não é verdade? Mas o tempo de louvor é importante. Agora, se eu tivesse visto o mar se abrir na minha frente, eu acho que das duas coisas, uma aconteceria, não sei vocês. Uma é que ou eu infartava, ou eu passava o resto da minha vida adorando o Senhor. Será mesmo? Talvez a gente não vê o mar se abrir, mas nas coisas que a gente vive no nosso dia a dia, a gente vê situações tão milagrosas quanto o mar se abrir. E talvez no outro dia a gente já se esquece, né? Canta ali o Êxodo 15, muito obrigado Senhor, porque o Senhor nos salvou, afogou o cavaleiro, aquelas pessoas que me perseguiam, me deu uma promoção no emprego na quinta-feira. No domingo de manhã, bah, nem sei se vou no culto, está chovendo. É, às vezes esse é o problema da ingratidão dos filhos de Israel, que é transferido para as nossas vidas. Agora eu gostaria que a gente fizesse mais alguns passeios. Vamos até Deuteronômio 32. Porque Deuteronômio 32. Deuteronômio 32. Você já deu aquela desculpa do tipo, ah, eu não participo do momento de louvor porque eu não canto bem? Ou, ah, porque eu não falo muito bem? Ou porque eu tenho vergonha de levantar minhas mãos? Moisés, lembram a desculpa que ele deu para Deus? Porque ele não poderia conduzir o povo? Lembram? Ele era gago, né? Vocês já viram um gago cantando? Dizem que tem um negócio no cérebro que a gagueza, ou gaguice, não sei como se diz, afeta só a fala, né? Não o cantar. E por isso acho que Moisés foi um dos grandes compositores da Bíblia, porque talvez ele não falava bem, talvez as pessoas riam dele, mas acho que cantar bem ele cantava. Lá em Deuteronômio 32 a gente pode ler a partir do 1. Inclinai os ouvidos, ó Israel, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Esse é o cântico que Moisés faz como despedida, e ele canta. Por que eu acho que ele cantou aqui? Porque ele gaguejava para falar. Então não existem desculpas suficientes para que a gente não adore ao Senhor, seja em casa, seja na nossa vida, seja aqui dentro da igreja. E aqui eu quero fazer um parênteses. Louvor e adoração não está somente ligado com música. A gente pode louvar e adorar o Senhor com as nossas atitudes, no nosso serviço, na nossa universidade, na nossa família, nos lugares que a gente está. Mas quando a gente está aqui dentro e Deus nos presenteia com a música, esse é o momento da gente aproveitar isso e louvar ao Senhor. Nós não vamos abrir, mas lá em Juízes 5, a gente vê o cântico também de Débora e Baruque, que também entoaram louvor ao Senhor em meio à guerra. Lá no Salmo 90, e esse sim eu gostaria que a gente lesse, é um salmo que algumas pessoas deixam abertas dentro de casa, né? Como superstição, mas quem dera elas pudessem ler esse salmo, porque é um salmo muito bonito. Salmo 90, que é da autoria também do nosso amigo Moisés, diz assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés, novamente, escreve e ergue ao Senhor um louvor. Às vezes a gente lê os salmos e os salmos nada mais são do que uma grande coleção de músicas. Todos os salmos eram cantados. Então, se você se arrisca quando estiver em casa e gostaria de colocar uma melodia em cima de um dos salmos, você é convidado, Deus não vai rir de você. Mas quando você lê os salmos, você tem que ter em mente que eles são músicas. E se vocês prestarem atenção, é o maior livro da Bíblia. Logo, a música tem importância dentro da Bíblia e para o Senhor. Agora, existiam muito mais do que 150 salmos. O povo de Israel começou, se a gente ver, Moisés é o autor do Salmo 90. Moisés viveu mais ou menos ali pelo ano 1200, 1400 antes de Cristo. E alguns autores são do ano 400 antes de Cristo. Então, durante 1000 anos, os salmos foram organizados. Talvez na vida de vocês, desde que vocês se converteram, pensem em pelo menos 5 louvores que marcaram a vida de vocês. Não seria talvez difícil de escolher 5? Imagine escolher 150 em 1000 anos. Por isso, eu acredito que Deus guiou todos aqueles que deveriam estar aqui na Bíblia, porque poderiam ter milhares de salmos. Então, quando vocês lerem os salmos, aproveitem, porque são canções que foram dadas a homens e colocadas por Deus aqui para nossa leitura. Agora eu gostaria de falar sobre Davi. Davi foi talvez o rockstar da Bíblia, o popstar da Bíblia. E às vezes a gente pensa, bom, Davi foi um cara, né? Tão usado por Deus, rei de Israel. Agora, vocês lembram de qual que era os problemas que Davi tinha? Davi não era um filho legítimo, Davi era um filho mais novo, e Davi, a última informação e a pior de todas, ele era músico, né? Então ele tinha talvez muitos problemas. Agora, às vezes a gente diz, eu não posso louvar ou adorar o Senhor, eu não posso cantar porque eu tenho problemas, ou porque minha família não é legal, ou porque eu não estou bem com Deus. Não é o que eu vejo da parte de Davi. Davi, no momento talvez mais difícil da sua vida, ele compôs o Salmo 27. E por isso, em momentos bons e momentos ruins, Deus nos presenteia com a música para que a gente possa se agarrar nele. Alguns dizem que Davi compôs 73 salmos dos 150 que estão na Bíblia. Então, Davi foi um cara importante com relação à música para nós. E por isso a gente cita muito Davi nos ministérios de louvor. Lá em 1 Crônicas 16, se vocês querem abrir comigo, e essa é o último verso que eu quero ler nessa manhã, 1 Crônicas 16. Quatro. Primeira Crônicas 16. Quatro. Diz assim: Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando ao Senhor. Para mim esse versículo é muito importante, porque Davi nesse momento, ele institui a música no culto a Deus. Então, se a gente quer uma resposta para a pergunta que eu fiz no início, por que que a gente canta louvores ao Senhor? Porque Davi lá no Antigo Testamento instituiu pessoas para que cuidassem da música e que ministrassem sobre a nossa vida e ministrassem ao Senhor. Para mim, Davi instituiu a música no culto, naquele momento no templo, porque ele queria que a adoração e o louvor fizessem parte do dia a dia da vida do povo de Deus. Vou repetir. Davi instituiu a música, louvor e adoração, no culto, para que esses elementos fizessem parte do dia a dia do povo de Deus. Por quê? Porque Davi não queria, como um grande compositor que a gente falou, como popstar, rockstar da Bíblia, Davi não queria que o louvor e a adoração fosse utilizado somente em momentos de batalha, em momentos de guerra, em momentos de bênção ou em momentos de dificuldade. Que foram os momentos que a gente leu aqui. Êxodo 15, o povo atravessou o Mar Vermelho e deu glória ao Senhor. Deuteronômio 32, Moisés novamente. Débora, em Juízes 5, louva ao Senhor porque eles venceram uma batalha. Ana, quando recebe da parte de Deus a Samuel, agradece por aquele presente específico. Davi não queria que o louvor fosse algo esporádico no meio do povo de Deus. Davi queria que o louvor e a adoração fosse parte do dia a dia. E esse para mim é o primeiro convite nessa manhã. Que o louvor e a adoração possa fazer parte do nosso dia a dia. Não somente quando a gente está desesperado, a gente vem para a igreja e canta o mais alto que a gente pode. Não somente quando a gente recebe a cura de uma enfermidade gravíssima e vem para o culto e louva ao Senhor como se fosse a última vez. Mas que o louvor e a adoração, tanto na nossa vida, no cotidiano, né? No dia a dia, quanto na igreja, possa realmente ser parelha, possa ser balanceada. Que nas vezes que a gente não tem vontade de adorar o Senhor aqui na igreja, a gente se lembre que Ele nos libertou da escravidão. Que Jesus morreu por nós, e para mim isso já é razão suficiente para louvar Ele. E para que quando a gente tem motivos de gratidão palpáveis, milagres que a gente viveu, que a gente também louve a Ele. E a minha pergunta nessa manhã é: será que a gente tem dado a devida importância ao tempo de louvor e adoração durante os nossos cultos? E essa é uma pergunta que você pode responder, pensar rapidamente. Responder para você mesmo. Você tem dado a real importância que a gente viu aqui, que a música tem, sendo um presente de Deus para que a gente possa expressar os nossos sentimentos? O papel que ela teve na história do povo de Israel, o espaço que ela ocupa na Bíblia, a instituição que Davi fez para que a música estivesse no culto, tendo tudo isso em conta, será que a gente dá a devida importância para o louvor e para a adoração durante um momento de culto? A gente sabe que adorar a Deus não se limita somente a tocar ou a cantar, mas significa realmente viver isso. Mas com relação ao tempo que a gente dedica durante as nossas reuniões, nossos cultos, de que forma a gente tem agido? A gente tem agido talvez como Israel, que se lembrava do louvor e da adoração só quando a coisa apertava? Só quando tinha que derrubar as muralhas de Jericó? Só quando cruzava o Mar Vermelho? O tempo de louvor é importante, porque Deus usa esse tempo para falar conosco diretamente. Se você gosta de me ouvir, ou provavelmente não, ou se você gosta de ouvir o pastor Paulo, um exemplo melhor, saibam que Deus está falando através da vida dele. Isso é ótimo. Sabia que Deus pode falar diretamente contigo através do louvor e da adoração? Isso é muito melhor, porque o ser humano é falho. E aqui eu não estou desmerecendo a palavra, senão eu podia recolher minhas coisas e ir embora. Agora, o momento de louvor e da adoração é tão importante, porque Deus pode falar diretamente. Talvez você consiga se lembrar algum momento que você estava louvando ao Senhor e Deus falou contigo. Tu estava adorando a Deus ou ajoelhado e Deus te tocou e talvez tu recebeu algo da parte dEle. Porque no momento de louvor e adoração, Deus fala diretamente conosco. O tempo de louvor e adoração é importante porque nós preparamos o nosso coração para receber a palavra. Especialmente no culto de quinta, a gente chega bem agitado. Com a cabeça nas coisas que vão acontecer talvez sexta, talvez nas coisas que vão acontecer no fim de semana. E o tempo de louvor e adoração, ele serve quase como uma terapia para preparar o nosso coração, aquietar a nossa alma, para ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O momento de louvor e adoração é importante porque a gente pode expressar aquelas coisas que às vezes com palavras a gente não consegue dizer. De repente você já se deu de conta uma vez de estar cantando algo, um louvor aqui, que tu diz, cara, é tudo isso é o que eu estou vivendo. Ou tudo isso era o que eu precisava dizer ao Senhor. E por isso esse tempo de louvor e adoração é importante, porque a gente pode expressar aquilo que com palavras a gente não consegue expressar. É importante também, porque junto como irmãos, a gente mostra como Deus é bom às outras pessoas. E juntos como irmãos, nós colocamos Deus no lugar mais alto neste lugar. A gente também quebra o nosso orgulho quando a gente levanta as nossas mãos. Quando a gente fecha os nossos olhos para nos concentrar, também é um sinal de que a gente não está mais no controle das coisas, mas Deus está. E junto como irmãos, em unidade, em uma só voz, nós queremos todo o culto. E isso eu quero convidar vocês, louvar o Senhor. Porque Ele é digno de receber o nosso louvor e da nossa adoração. Ele não é digno de receber o louvor e a adoração só do pessoal do louvor que ensaia terça-feira de noite. Ele é digno de receber a tua adoração, o teu louvor, seja na tua vida lá fora ou seja no momento de culto. O louvor, como eu falei, a Deus traz uma libertação do nosso orgulho. Se ajoelhar significa se humilhar. Chorar, para algumas pessoas, significa se humilhar. E o louvor e a adoração também fazem parte do processo de Deus nas nossas vidas, de quebrar o nosso orgulho. Porque quando nós levantamos as mãos, podem ter vários significados, mas um deles é dizer, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Ainda que eu gostaria de oferecer alguma coisa, eu não tenho nada para te oferecer. E isso quebra o nosso orgulho e Deus trabalha nas nossas vidas. E nessa manhã eu queria te convidar, valorize esse momento. Não esteja passivo para aquelas coisas que Deus quer fazer na tua vida através do louvor e da adoração. Deus usa outros irmãos, Deus usa a oração, Deus usa a palavra, mas nessa manhã eu queria reviver isso e dizer, Deus usa o louvor e a adoração. Não fique passivo no momento de louvor e adoração. Nem sempre é fácil também participar desse momento de louvor e adoração, porque às vezes a gente acaba olhando para as pessoas, de repente a gente olha aqui para cima e diz, ah, eu conheço aquele irmão, ele não tem o melhor testemunho, ou eu olho para o lado e vejo um irmão chorando e levantando as mãos e digo, o que esse cara quer orando, chorando e levantando as mãos, se eu sei que ele também tem problemas na sua família? O momento de louvor e adoração não é o momento da gente olhar para os outros, é o momento da gente olhar para nós mesmos. É o momento da gente olhar para Deus e dizer, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. E não dizer, Deus, esse irmão não tem nada para te oferecer. E sim dizer, Deus, eu não tenho nada para te oferecer. Às vezes existem outros fatores, o cansaço. Às vezes, talvez, falta de preparo da nossa parte. Mas nessa manhã eu quero te convidar, independente do que aconteça, louve e adore ao Senhor no momento de culto. Outra coisa que eu gostaria de falar, para encerrar, é que talvez você já tenha notado que durante as músicas, a gente tem momentos que não se canta nada. Pode ser um solo de um instrumento, ou pode ser simplesmente um instrumental. Talvez vocês já notaram isso. E esse não é um momento da gente olhar para o pessoal do louvor, esse não é um momento da gente não saber o que fazer. E essa foi uma coisa que não fomos nós que inventamos. Existe uma palavra que nas Bíblias mais novas não aparecem, mas nos Salmos aparecem, de quem tem Bíblias mais velhas, que se chama Selá, se vocês lembram. E Selá significa um interlúdio musical. E no povo de Israel, esse interlúdio musical, ou até mesmo um silêncio, significava para o povo um momento para parar e pensar no que eu cantei. Às vezes a gente canta, né? Ah, eu gosto dessa música, eu vou cantar. E nem pensa no que está cantando. Então, nos momentos que a gente tem instrumentais, um solo de guitarra bem alto, ou às vezes silêncios, eu convido os irmãos a pensarem no que vocês cantaram. Porque isso também faz parte do louvor e da adoração. Amém? E assim como nós estamos, eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos. E você pensasse novamente naquela pergunta que eu fiz. Eu tenho dado importância para o momento de louvor e adoração no momento do culto? Se você tem dado, que bom. Continue assim. Responda ao amor de Deus através do louvor. E se você não tem dado a importância que louvor e adoração a Deus tem no momento de culto, nós nessa manhã gostaríamos de praticar isso. Gostaríamos de erguer as nossas mãos o mais alto que nós conseguimos, entregar o nosso coração a Deus, olhar para dentro de nós mesmos e dizermos: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, coloque diante de ti a minha voz, a minha vida. Peça para o Senhor falar contigo nessa manhã.